Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Mexidão Cast número 16. Naruto, veja bem, eu sou o Thiago Mendes e Tadaki Masu. Eu sou o Diego Mendes e Katun Gokyaku no Jutsu. Eu sou o Patrick Murta e eu não tenho ideia do que eu estou fazendo aqui hoje. O Patrick, como todo mundo sabe, ele ficou muito antipático com anime e mangá depois de Dragon Ball, então por isso dessa frase dele. Mas é sério, meus caros ouvintes, eu hoje estou representando os ouvintes que não conhecem Naruto. Porque, pra ser sincero, se eu assistir 3 episódios, foi muita coisa, viu, gente? Então, você que não conhece a série Naruto, eu vou tirar as suas dúvidas pra você conhecê-la melhor. Naruto, pra quem não sabe, é uma série de mangá criada por Masashi Kishimoto e serializada na revista Shonen Jump desde 99. Em 2002 ganhou anime e mais ou menos em 2004 teve a sua explosão no Brasil por causa da internet. Um anime que foi muito marginalizado no início devido ao fato de serem crianças, devido ao seu conteúdo infantil. Bom, é, e acredito que isso também se deva ao fato de que juntou crianças com luta, né, essas coisas, e tem muito aquela história de que criança com luta, com violência, essas coisas gera criminalidade. Tem o lance também do ele ser, assim, bem engraçado, tem um excesso de comédia, né? Então acho que isso também ajudou um pouco as pessoas a não gostar tanto de Naruto. Eu particularmente, no início da febre, eu me interessei. Poxa, eu quero ver esse anime, porque tava todo mundo falando, comprando os desenhos, as action figures. E eu justamente assisti uns 3 episódios e achei, e por isso eu parei de assistir, um pouquinho infantil e muito engraçadinho demais. Eu perdi a paciência e foi justamente por esse motivo. Naruto, quando começou por causa desse conteúdo excesso de comédia, ele acabou ficando muito engraçadinho mesmo e algumas pessoas criaram uma certa antipatia com a série. Naruto vendeu mais de 100 milhões em 50 volumes. É um dos 5 únicos mangás da Shonen a atingir essa cota. Quantos milhões? 100 milhões de cópias? Cara, é muito dinheiro. Qual o preço médio de um mangá? Lá no Japão eu não sei exatamente quanto custa. Eu acho que aqui no Brasil a média de preço é entre 5 e 6 reais de um mangá do Naruto. É um dos cinco únicos a atingir essa cota. Eu acho que entre eles estão só Dragon Ball, Saint Seiya, One Piece e Bleach. Caraca, bicho, é muito dinheiro se for olhar assim, mais de 600 milhões de reais, cara. Não, com certeza, dinheiro demais mesmo. Eu vou fazer umas revistinhas ali, uns rabiscos ali, vou pôr pra vender pra ver se dá certo. Os personagens de Naruto são muito carismáticos, principalmente o protagonista. E alguns personagens foram inspirados em personagens de outros mangás. É, um dos bijus, inclusive, tem o nome de Son Goku, que foi uma homenagem do Kishimoto para o Akira Toriyama, porque ele julga o Akira Toriyama um dos seus mestres. Então, Naruto conseguiu o que conseguiu, principalmente pelos seus personagens. É aquele lance que a gente falou de Saint Seiya, os personagens de Naruto são muito carismáticos. É, e até é bacana você citar isso aí, que para quem não sabe, né, esse biju que o Thiago tá citando aqui, foi homenagem ao Akira Toriyama, ele, além de ter o nome de Son Goku, ele é um macaco, na verdade. Então é bem referência mesmo a isso. É um macaco gigante. Ele é o rei dos macacos lá. Enfim, Naruto é anime de criança. Tem por causa da sua comédia em excesso? Não, ele é sim um anime que dá pra criança assistir, porque ele tem a comédia. Que criança que não gosta de ver um anime, um desenho, né? Vamos dizer assim, um desenho em geral, que é engraçado, mas que tem um pouquinho de luta. É muito bacana. Eu, pelo menos, eu vivi a minha infância assim, assistindo coisas assim. Apesar de eu confessar não ter assistido Naruto da forma que muitos dos nossos ouvintes gostariam, eu estudei um pouquinho, Diego Mendes. Estudei um pouquinho. E pelo que eu vi, parece que Naruto é separado em fases, um pouquinho parecido com Dragon Ball. Tem a fase dos meninos na infância e a fase mais adulta. E na fase mais adulta se assemelha um pouco a Dragon Ball Z, porque deixa um pouquinho aquelas brincadeiras de escola e passa a ser uma aventura mais elaborada, com um roteiro um pouco mais elaborado. É isso mesmo? Não, é isso mesmo, né? Ele foi separado agora, reconhecido duas séries, né? Que são a Naruto série clássica, que é a série de quando eles são crianças, que é o começo de toda a história, Toda a história começa ali. E após as fases criança, vem a fase que a gente chama de Naruto Shippuden, que é a fase mais adolescente, que estão com em torno de 15 anos, e começa uma coisa mais séria mesmo. Então aí eles ficam, as lutas são mais, vamos dizer que mais violentas, assim, não tem, o pau quebra mesmo, não tem muita frescura não. E aí o Patrick bateu em uma coisa que a gente que assiste um pouco mais detalhado, a gente presta muita atenção. A fase clássica de Naruto criança, ela foi criada para ter a construção dos personagens, para gerar aqueles traumas. E em cima desses traumas é que acontece toda a saga dele mais adolescente. A série Shippuden, ela é baseada nos traumas dos personagens. Você tem lá, tem o trauma do próprio Naruto e Sasuke, tem o trauma da Sakura, que ela perdeu alguém que ela gostava muito, obrigou o Naruto a fazer uma promessa para poder, por egoísmo em alguns casos, algumas pessoas até acham, e até o próprio jeito ninja do Naruto foi construído quando ele era criança ainda. Isso foi uma das coisas que reforçou a personalidade do Naruto e fez com que se tornasse uma série tão aclamada pelo público. Esse jeito ninja do Naruto que você citou aí, Thiago, é aquele negócio do o cara que não desiste nunca, né, que vai sempre atrás do seu objetivo, por mais doloroso que seja. Entendeu? E a promessa que Sakura obrigou ele a fazer é aquela coisa, né, cara? Tipo, eu amo demais essa mulher, então eu vou fazer essa promessa pra ela, já que ela gosta do cara, eu vou trazer o cara pra ela e eu vou sobrar. Mas tudo bem. Pra conquistar a mulher, o cara topa qualquer parada mesmo, né, bicho? Mas que promessa foi essa? Que eu não entendi direito. Você explica direitinho. A promessa, no caso, foi o seguinte. O Naruto fez uma promessa pra Sakura que ele traria o Sasuke de volta, porque o Sasuke, no meio da história, ele vai embora da vila deles, e aí ele promete trazer ele de volta e proteger ela, no caso, né? O que acontece é que o Sasuke, ele é obcecado por vingança. Ele é o rebelde da galera. Então, durante uma parte do anime, o Sasuke percebe que o Naruto tá ficando forte, e ele fica meio revoltado com isso, porque ele quer ficar forte pra poder derrotar até então o irmão dele, que pra ele teria matado todo o clã, toda a sua vila. Ele é tipo o Hiei do Yu Yu Hakusho, então? Seria? Porque o Hiei tem esse lance do Yu Yu Hakusho, que ele era o cara, que ele era o bicho, e se sentia um pouco invejoso. Uma coisinha do Vegeta também. Tem um pouquinho desses personagens do Sasuke, então? Cara, eu acredito que sim. Todo protagonista tem o seu antagonista, né? E eu acredito que o Sasuke seja o antagonista do Naruto. É aquele cara que é o contrário dele, que só pensa em vingança, que quer destruir o irmão que, como eu disse, até então ele acreditava ter destruído o próprio clã por pura maldade. Ele não sabia até então o que tinha acontecido. É uma história de conspiração. Muitas coisas em Naruto aconteceram por debaixo dos panos. Nem todo mundo sabe tudo o que aconteceu. Envolve muita política, inclusive, né, devido aos senhores feudais, os Hokages lá e toda a elite secreta, né, que é a Anbu. Então tem toda uma política lá por debaixo dos panos, lá da safadeza deles, que acaba respingando em todo mundo. Vou fazer uma pergunta. Você tá falando aí da origem feudal. Naruto, ele se passa em tempos modernos ou no passado? Pelo formato dele, seria um tempo passado. Devido ao ninja, vilas que formam países, que tem aquela divisão de vários países, entendeu? Formando este mundo ninja. Então, nesse conceito aí, seria um tempo passado. Mas no decorrer da história, eles misturam muito com coisas mais atuais. É porque os episódios que eu assisti na época da escola tinham quadro negro e tudo mais. E isso, querendo ou não, não é tão antigo na época feudal. E quando você falou do feudal, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso. É isso mesmo. São esses detalhes também que fazem ter essa, vamos dizer que transparência com os tempos modernos. É uma mistura, né, na verdade, resumindo. Naruto, o Kishimoto criou um universo pro Naruto. Ele criou o mundo ninja. No meio das vilas tem fio de eletricidade. Se Você assistiu os episódios, você vê que tem poste de luz, tem aqueles tecnologias que os capacetes que eles colocam na cabeça para aumentar o poder de telecinese, que tem tipos de ninjas assim, diferentes. Então, eu acho que é um mundo ninja, é o mundo do Kishimoto. É o mundo que ele imaginou para o personagem dele. E devido a esse fato do Sasuke querer a vingança, ele acaba saindo da vila para obter mais poder. E durante essa fuga, o Naruto acaba confrontando o Sasuke na vila do fim. Perdão, no Vale do Fim. Essa luta é uma luta muito violenta e deixa marcas, principalmente na alma dos personagens. Eles ficam marcados isso sentimentalmente muito forte. E durante essa busca pelo Sasuke, até a chegar no Vale do Fim, a Sakura pede o Naruto para trazer o Sasuke de volta. E é onde acontece a promessa do Naruto que ele traria o Sasuke de volta de qualquer jeito. E aí foi se criado o jeito ninja do Naruto. É o jeito de que ele nunca volta atrás na sua palavra. E esse jeito ninja é o que reflete hoje no que está acontecendo no mangá Naruto Shippuden. É verdade, porque devido a esse jeito ninja do Naruto, nas lutas dele, ele sempre procura de alguma forma vencer elas, entendeu? Ele não desiste de conseguir ou convencer a pessoa a fazer uma coisa boa, ou então ele não desiste mesmo da luta em si, de derrotar o seu oponente, por mais forte que ele seja. Até mesmo isso aí lembra até o Goku, né, cara? Tipo, quanto mais forte o oponente, mais eu quero ganhar dele. Interessante você falar que o criador de Naruto homenageou Akira Toriyama e tem essas semelhanças com o próprio Dragon Ball. Um dos motivos que me fez desanimar um pouquinho com a série foi eu assistir até na casa do Thiago uma vez um episódio em que tinha um personagem fazendo aqueles golpes bem característicos do Dragon Ball, aquele golpe exagerado que joga o cara pra longe, gente. E nesse caso tinha um cara que tava enchendo uma floresta de terra e tudo mais. Eu, gente, que exagerado. Foi esse tipo de coisa assim que eu me assustei um pouquinho com o Naruto. Não, mas é uma das características do Naruto, sim, o exagero. No começo ele é até bem contido, porque como os personagens ainda estão crescendo, estão ficando fortes, estão aprendendo novos jutsus, então é até um pouco mais contido, mas com a medida que o tempo vai passando e eles vão ficando mais fortes, o poder vai aumentando e vai acontecendo os exageros, sim. E é esses exageros que eu particularmente mais gosto. Eu falo que se eu assistir um anime que o prédio é destruído e cai tudo e todo mundo morre, pra mim o anime é perfeito. Lógico que tem que vir acompanhado de uma boa história, né? Uma outra característica do Naruto são os jutsus. Muita gente não sabe, mas o ninjutsu, ele existe de verdade e ele é praticado como arte ninja, assim, nas artes marciais. Aquela questão do Yin, de você ter que fazer os selos. Lógico que eles não executam nenhuma magia, mas os selos é determinante na hora de fazer uma meditação, de executar um certo tipo de golpe. Então, Naruto foi baseado, sim, nas artes marciais. E o mais interessante de Naruto, praticamente todos os nomes citados em Naruto são personagens folclóricos do Japão. O Izanagi, o Izanami, que são irmãos... Eita ferra. Irmões, limões. Caminhões. Mas eles são irmãos, o Susanoo, o Amaterasu, Tsukuyomi, tudo são personagens do folclore do Japão. Tem aquele cachorrinho, o Amaterasu, do Okami? Não é bem um cachorro, não. Mas o nome é o mesmo. É o nome. Amaterasu é a chama negra. Se você reparar o cachorrinho do Okami, ele tem um formato, ele tem que parece uma chama nas costas, num esquema assim, né? Então, são personagens do folclore do Japão. Lembrando que no caso do Amaterasu, lá do Naruto, é uma chama negra que queima sem fim. Por isso que ela é tão, vamos dizer que, mitológica. Sim. Até a espada de Kusanagi, parece que ela existiu de verdade. Ela é um item que existiu. O que é essa espada de Kusanagi? Ela é uma espada lendária que um dos personagens do Orochimaru adquire. Ele fala que eu consegui encontrar a espada de Kusanagi. É uma espada que ela teria uma força sobre-humana mesmo. Ela seria uma espada especial. Parece que ela tem poder de envenenar. Não lembro bem, porque é na série clássica ainda. Mas ela é uma espada lendária. Ela é uma espada Bom, o lance do Naruto é o seguinte, você pode ficar mais forte treinando, adquirindo novas técnicas, mas existem itens especiais que são capazes de aumentar sua força. A espada de Kusanagi é um, você pode, por exemplo, o corpo de um ninja, ele contém segredos de suas técnicas, das técnicas que ele adquiriu durante ao longo do tempo, e você pode pegar o corpo de um ninja, fazer um tipo de autópsia e descobrir os segredos das técnicas dele, e com isso juntar mais jutsus nas suas técnicas. Existem os itens especiais do Rikudo Sennin, por exemplo, que são armas lendárias que aumentavam de forma gigantesca o poder do usuário. Tem os tesouros dele, né, que até mostra lá, que é uma cabaça e uma espécie de pote que tem o poder de selar a pessoa mesmo lá dentro, se for o caso. Tem o leque, né? Então, o lance de Naruto é esse. Você vai ficar forte se você treinar, mas você pode usar itens pra poder aumentar. É quase um RPG. Vamos botar que seria quase um RPG. E aí a gente começou a falar do Rikudo Sennin e a gente acabou entrando no Naruto Shippuden. O Naruto Shippuden é a fase que começa a revelar alguns segredos de Naruto. Os personagens aparecem mais amadurecidos. A idade certa deles é 16 anos. Uma das coisas que acontece na saga Naruto Shippuden, ela é repleta de coisas legais, na verdade. Ela não tem uma coisa só. Tem a luta da Sakura com Sasori. Tem a própria luta do Naruto com Orochimaru na ponte, que é muito legal. Mas a do Pain com o Naruto foi, até agora, pra mim, a melhor. O grande marco de Naruto é o Nagato Pain e o Naruto. Se fizer a enquete no final do pódio, já tá aí a minha luta melhor, é essa aí. Primeiro, né, a revelação mesmo do amor da Hinata pelo Naruto, que ela fala com ele, que ama ele, e aí ele simplesmente explode de raiva e chega a liberar 9 caudas, velho, da Kyuubi. Cara, aquela cena do Pain fugindo dele e ele cego de ódio atrás dele, filho, aquilo é muito doido. É muito legal. O interessante da luta do Nagato com o Naruto é que aí então o Naruto começa a entender que essa obsessão dele em querer salvar o Sasuke não vai dar certo. Ele tem que escolher, ou ele salva um amigo ou ele protege a vila inteira. E aí ele começa a ter que pesar o que é mais importante pra ele, a vida de um amigo ou a vida de uma vila inteira, a vida de uma nação, a vida do mundo ninja. E é então que o Naruto começa a querer assumir todo o ódio do mundo nas costas dele. Ele diz que ele vai resolver essa questão e vai salvar o mundo. Ele começa a assumir sua posição como grande salvador do mundo. Como eu disse, eu acho que é o marco maior da série Naruto Shippuden é sim a luta dele com o Pain. Deixa eu ver se eu entendi. Então, a saga Naruto, principalmente a Shippuden, ela toda acontece nessa luta e disputa entre tribos? Seria isso mesmo? Ou eu entendi algo errado? Seria e não seria. A verdade é que existe uma organização secreta, que é a Akatsuki. A ideia da Akatsuki é ela juntar os bijus, que são os demônios lá, que eles querem... existe um plano por trás disso, que é o Tsukinomi, que é um plano do Tobi, de juntar todos os 9 bijus e gerar um outro biju, um biju antigo, que é o de 10 caudas. E esse biju daria pra ele o poder necessário pra jogar uma ilusão, um poder na lua e jogar um genjutsu, que é o poder de iludir as pessoas na Terra e assim trazer uma paz, uma ilusão de paz. E a Akatsuki está atrás dos bijus. Então, a função da Akatsuki, desde da série clássica até meados da série Shippuden, é capturar todos os bijus. E como o Naruto é um Jinchuriki e carrega um biju dentro dele, o Naruto é um dos alvos. Então, fica toda aquela questão de que o Naruto não pode cair em mãos erradas, porque se tirar a Kyuubi de dentro dele, a Kyuubi é o biju mais forte, porque é o que tem 9 caudas. Os bijus vão contando as caudas de 1 a 9 e vão gerando, em escala de poder também vai assim, que a Kyuubi seria o biju mais forte, e se a Akatsuki pegasse a Kyuubi, ela já teria poder suficiente, mesmo sem os 9 bijus, quer dizer, pra gerar o poder de Tsukinomi. Ele já teria um poder de destruição muito, muito grande. E como é que essa biju entrou dentro do Naruto? Aí é o que a gente descobriu só na Naruto Shippuden. 16 anos atrás houve um ataque da Kyuubi à vila. Não, teve um ataque na vila, né, da Kyuubi, onde que Ela começou a destruir a vila de Konoha toda, que é a vila onde que se passa a história, que é a vila do Naruto e de seus amigos e tal. E houve o seguinte, o Minato, que até então era o Hokage, né, que é o, vamos dizer, o líder supremo lá da vila, ele no meio da luta, né, vendo que ele não estava tendo condições de parar a Kyuubi devido à grande força dela, ele tomou uma decisão que, totalmente drástica, que ele resolveu fazer. Ele resolveu selar parte do chakra da Kyuubi, né, chakra que é a força dela, selou parte do chakra dela dentro dele, através de um jutsu lá proibido, que o nome eu não vou lembrar. É o Shikifujin. É, o nome é meio complicado. É esse aí mesmo. É, então ele fez esse jutsu e selou parte do chakra dentro dele, mas mesmo assim ela ainda tinha muita força. Então ele, tanto o Minato quanto a esposa dele, né, que é a Kushina, eles resolvem o quê? Sacrificaram a própria vida deles para poder selar uma outra parte do chakra da Kyuubi dentro do Naruto. Que no caso aí o Naruto, né, hoje em dia todo mundo já sabe que o Naruto é filho deles. Sim, como o Naruto é um Uzumaki, ele tem uma quantidade de chakra normal e isso permite que a Kyuubi seja selada dentro dele. Todo selamento é feito a partir de um sacrifício. Todo Jinchuriki, que seriam os hospedeiros dos bijus, é feito a partir de um sacrifício. E retirar o biju de dentro do Jinchuriki também mataria o hospedeiro. Tanto que na fase Shippuden, o Shukaku, que é o biju do Gaara, chega a ser retirado de dentro do Gaara, mas o Gaara falece, ele morre, mas uma técnica secreta consegue reviver ele. No caso, essa técnica secreta aí foi uma anciã lá da Vila da Areia, que ela realizou essa técnica dando a vida dela para o Gaara, tá? Coisa que não aconteceu com os outros Jinchuriki, só o Gaara que teve essa sorte. Sim, uma coisa que é importante lembrar em Naruto, apesar do Gaara ter sido ressuscitado, não existe em Naruto aquilo que existe em Dragon Ball. Se você morrer, meu amigo, eu vou juntar as esferas do dragão e vou te ressuscitar. Isso não existe em Naruto. O que existe são os seis caminhos, e um dos caminhos é o caminho da vida. Então, esse caminho da vida permite que a pessoa, se a pessoa souber, consegue até trazer, sim, a pessoa de volta com vida. Mas existe a técnica secreta Edo Tensei, que é uma técnica proibida, que traria os mortos à vida, pegando a alma e colocando em outra pessoa. Essa técnica é um jutsu proibido, e só o segundo Hokage, o Orochimaru e o Kabuto que sabem, até então. Lembrando aí no caso o seguinte, o Kabuto só sabe também essa técnica porque ele adquire, ele pega, vamos dizer que os poderes do Orochimaru. Ele vai fazendo, implementando algumas toxinas nele, vai fazendo outros experimentos e também através de estudo, claro, também é possível. Mas o Kabuto só demonstra saber esse jutsu depois que o Orochimaru morre e depois de um certo tempo, que ele já está totalmente dominado mesmo pelo, vamos dizer, DNA do Orochimaru, que ele até já vira meio humano com uma meia cobra, uma coisa bem esquisita. Eu acho que isso ficou meio até esquisito pra mim. Mas o Edo Tensei não traz de fato a pessoa à vida. Ele traz a pessoa com consciência, mas a intenção é transformar esses personagens em fantoches. Também tem uma coisa interessante do Edo Tensei, que é o quê? Além do cara que vai fazer o Edo Tensei, o cara que vai manipular o Edo Tensei, ele tem que ter um corpo de uma pessoa, no caso, pra poder ser um recipiente, e ele pega a alma dessa outra pessoa que ele quer invocar e coloca nesse corpo recipiente. Só que a alma que ele vai reencarnar, a pessoa tem que estar morta, óbvio, mas não pode ser uma alma que foi selada através do Shikifujin e de um outro lá que eu não me lembro o nome agora, né, que tem que, não sendo dessa forma, não tem como trazer, porque esse Shikifujin é um selamento lá do Deus da Morte. Ele pegou a alma, acabou. Então você quer dizer que essa técnica de ressuscitar seria aquela técnica que o professor Xavier usou no final do X-Men 3? Pegou um corpo, vamos dizer assim, vazio e colocou os pensamentos dele lá? É isso mesmo? É tipo isso. Ele pega mais precisamente a alma, porque a alma, depois que a pessoa morre, ficaria em um determinado lugar. Ele pega a alma e coloca em um recipiente vivo. O recipiente tem que estar vivo, entendeu? E é exatamente isso. Aí começa a manipulação. Ele transforma essa pessoa num objeto, numa marionete. Imagina você tem lá vários ninjas lendários, cheios de força, que conseguiram fazer um estrago no passado, e eles ressuscitam para poder gerar um exército de mortos-vivos. A gente se aprofundou demais no Edo Tensei, vamos tocar adiante. vamos lá. Então, durante a luta do Nagato e do Naruto, o Naruto resolve assumir o ódio do mundo pra ele. E essa fase acaba e... Bom, é uma luta muito legal, compensa todo mundo assistir. Eu concordo que é uma das principais lutas do anime até agora, porque no mangá já aconteceram algumas coisas mais legais. A vingança do Sasuke acontece em Shippuden, e agora nós vamos dar um pouco de spoiler, a gente já deu muito spoiler até agora, mas a gente já vai começar a cair na parte mais recente. A vingança do Naruto se consome, ele consegue... A vingança do Sasuke se consome, e ele consegue resolver até então o que seria questão, mas aí abre um leque para uma outra situação. Por que que o Itachi assassinou o próprio clã, a própria vila? Aí vem aquela questão, porque no meio da luta, o Itachi, né, quando ele é derrotado, ele dá um ar de que estava feliz por ser derrotado pelo Sasuke. Aí o Sasuke começa a pensar um monte de coisa e vem aquela coisa, por que que ele fez aquilo tudo? Porque se ele foi mandado, né, foi manipulado a fazer aquilo, ou se ele realmente fez porque ele queria mesmo, porque ele é mal pra caralho e sou foda, vou matar todo mundo. Então aí ficou aquela dúvida e o Sasuke parte em busca dessa resposta. Ele procura saber, poxa, o que aconteceu? Ah, se mandaram ele fazer isso, então não, o culpado não é o Itachi, é Konoha. E assim vai, quem mandou, né, na verdade. E aí começa todo o desenrolar da vingança dele, e aí ele começa a tomar proporções bem maiores da vingança dele. A vingança dele passa a sair do irmão dele e eu vou vingar tudo. Eu odio todo mundo. Ele começa odiando o próprio irmão e depois passa a odiar a vila, porque, segundo uma história do Tobi, Itachi teria assassinado o próprio clã, mandado pelos Hokages, pelos superiores da Vila da Folha. Quem conta isso pra ele é o Tobi, o nosso grande vilão da saga de Naruto. O Tobi teria contado essa história pro Sasuke, e Sasuke então resolve se vingar da vila. Mas mesmo se vingando da vila, ele não entende por que o Itachi teria feito isso. Até então, no caso, ele ainda não concluiu essa vingança contra a vila, tá? Isso aí, ele tá desenrolando a história ainda, mas ele tá meio em cima do muro. Ele tá assim, poxa, não sei se eu concluo a minha vingança contra a vila, porque posso estar errando. É mais ou menos assim que eu tô vendo, percebendo que ele tá. Tipo, se eu for lá e vingar e não for isso, for alguma outra coisa. Então ele quer saber toda a verdade primeiro, pra ele assim ele ter a ideia do que ele vai fazer. Se ele vinga ou se a história morre ali. E o que acontece é que o Tobi aproveita da situação da vingança do Sasuke pra poder declarar guerra contra o mundo ninja. E aí acontece a Aliança Shinobi. O Tobi declara a guerra de forma tranquila, porque o Tobi é um personagem displicente, é um dos personagens é um dos vilões de anime e mangá que eu mais gosto. Ele é extremamente interessante por causa das características, da personalidade dele em si. E ele simplesmente entra no meio dos 5 Kages, os 5 mais fortes, e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, ou vocês contra vocês, vocês têm duas opções, rendem ou eu vou matar todo mundo. Sou foda! Imagina, você chega pros 5 presidentes os 5 presidentes mais foda do mundo. Os caras têm um exército a seu dispor a qualquer momento. O cara chegou lá no meio de todo mundo, ó, vou bater em todo mundo. Vocês se rendem agora ou vai morrer. Essa cena, inclusive, foi uma cena até engraçada, né? Porque o jeito que ele fez foi muito bacana. Mas ele é o chefe dessa organização que queria juntar as relíquias, ou ele é um outro vilão além dessa organização? Então, a princípio ele se mostra como um cara bobo, né? Na Akatsuki ele se mostra como se fosse tipo uma espécie de recruta, o cara que tá isso, aprendendo. Um personagem qualquer. Isso, um personagem qualquer, né? Que só entrou na história ali pra poder encher linguiça. E é aquele cara bobo, brincalhão, eu tô aprendendo ainda as maldades da equipe e tudo mais. Até então todo mundo achava que quem era o líder era o Pain, era o Nagato Pain, no caso. E aí ele se demonstra, depois ele se demonstra, tipo, não, eu sou o foda da parada, eu que mando em todo mundo, e todo mundo aí que tava mandando, eu que tava deixando eles mandar, mais ou menos isso. E aí no decorrer da história ele vai e se demonstra, sim, que ser um grande vilão, o líder de tudo, e aí vai demonstrando que ele, a história dele vem de muito tempo. Ele mostra que, na verdade, ele manipulava todo mundo. Mas até então o Toby, ele acaba mostrando que na verdade ele estava manipulando todo mundo. E que tudo que aconteceu durante a saga, durante a série, foi porque ele manipulou tudo. Ele simplesmente fez a situação acontecer. Foi tipo assim, o bobo não é tão bobo assim. Cara, aí já começa a gerar uma outra situação. O Naruto ficou extremamente forte. Ele é um discípulo perfeito do Jiraiya, ele... Jiraiya? Jiraiya é o nome do cara? Você tá falando do ninja Jiraiya? Não, ele não... É um ninja Jiraiya, claro, é um ninja Jiraiya, só que ele não usa espada olímpica. É o que a gente falou, o Kishimoto, ele se inspirou em outras obras. Então, vários nomes, o nome da Kyuubi é Kurama, entendeu? Yu Yu Hakusho, Kurama no Yoko, é o Kurama, é raposa de nove caudas. E o Hakusho tem o Kurama também, que era uma raposa de nove caudas. Só na forma Yoko. Na forma Yoko, o cara era mal, eu concordo, porque na forma Kurama ele era Kuraminha. Ô, o joguinho do Super Nintendo, eu joguei demais aquele Yu Hakusho, ele era um bicho, cara. Não, tá ligado. Aquele chicote dele fazia sucesso. Nossa, que... Nossa! Nossa! Diego, se ele não é, ele tá treinando bastante pra ser, viu? Tá treinando demais, que agora ele nem bateu na trave, cara. Vai acertou no gol com encheio. Não, isso aí é só especulação do povo, tá, gente? Mas enfim, o Jiraiya seria o mestre do Naruto e é um dos Sanins lendários de Konoha. Existem três, o Orochimaru, a Tsunade e o Jiraiya. Mas aí os Hokages descobrem que o Tobi já estava de posse de 7 dos 9 bijus. E que se ele conseguisse capturar Naruto e o Killer Bee, que é o outro Jinchuriki, que também está incluso na série Shippuden, ele teria os 9 bijus. E aí, se ele conseguisse gerar o 10º biju, o mundo ia acabar. Todo mundo tava fudido, porque o 10º biju seria a junção dos 9 poderes. Naruto tem a Kyuubi, que é o de 9 caudas. O Killer Bee, que é um personagem que aparece depois no meio da história, ele é um outro Jinchuriki. Tem o Hashibi, tá, gente? Vamos falar assim pra todo mundo entender, que é o de 8 caudas aí, que é uma espécie de touro, polvo, uma coisa bem legal. Ficou muito engraçado. Só um detalhe, o Hashibi, Kyuubi, são referentes às caudas que eles têm. São exatamente o nome, demônio de 9 caudas, demônio de 8 caudas, demônio de 7 caudas. Aí os nomes são exatamente, querem dizer exatamente isso. Então o mundo ninja descobre que se eles fossem capturados, o Jubi ia ser criado e aí o 10 caudas ia surgir, o mundo ia acabar. Tipo, se aparece o de 10 caudas, o Jubi, tipo, porra, ficou sério. E aí cai aquela situação, agora a gente tem que proteger os dois não podem ser capturados de forma alguma. Enganam o Naruto, colocam o Naruto numa ilha flutuante e não dura muito isso. Naruto consegue dominar o poder da Kyuubi e aí o Naruto se torna o verdadeiro Goku. E aí vem a extrema semelhança: Naruto começa a ficar forte sem mais nem menos, por pura osmose. Não, mas aí no caso, né, Thiago, vale lembrar que o Naruto, nesse momento aí, ele domina o chakra da Kyuubi, né? Tipo, ele consegue usar o chakra da Kyuubi a seu favor sem que ele tenha aquela explosão de raiva e comece a se transformar em raposa. Ele não domina a Kyuubi. A Kyuubi, tá, gente? Ela ainda se mantém como, tipo, não sou amigo de ninguém, ele não vai me dominar e pronto. Aí ele só consegue dominar o chakra, pega uma forma mais forte, claro, mas ainda não tá completamente o seu poder, não. Isso até então, até no momento que ele tava na Vila Flutuante. E aí, um dos mistérios ao longo da série Shippuden foi sempre a identidade do Toby, um personagem aparentemente bobo que se revelou o grande líder. Que aí, neste momento, ele já tinha se declarado como o Shiha Madara. Exato. O que, é isso, Shiha Madara? O Shiha Madara é um personagem da história que ele não teve, assim, uma presença muito grande durante a história devido ao fato de que ele tinha... No caso, ele era falecido. Porque ele teve uma grande luta com o primeiro Hokage, que é o Hashirama. E eles lutam lá numa luta de vida ou morte. e no final das contas ele, né, até então pra todo mundo ele tava morto. E aí quando o Tobi se declara como Uchiha Madara, todo mundo fica espantado devido ao fato de que ele foi um grande ninja, um ninja, né, virou lenda devido a sua grande força, e que ali naquele momento o pessoal falou, poxa, o cara tá vivo, e aí agora o bicho vai pegar. O Diego falou uma coisa agora, que no mundo ninja existiram três grandes ninjas. O Rikudo Sennin, que era o cara que deu origem ao mundo ninja até então. Ele dividiu, ele ensinou ninjutsu pelo mundo, ele criou praticamente o clã Senju e o clã Uchiha. E o que aconteceu é que o primeiro Hokage, Hashirama Senju, e o Uchiha Madara são os dois, assim, progenitores, os dois fodas da história. Todas as outras vilas temiam a Vila da Folha exatamente por causa dos dois ninjas mais violentos, que era o Uchiha Madara, o Hashirama Senju. Não, isso aí até é fácil de explicar, poxa. Você imagina... É, você vai lutar, vamos se pôr numa situação atualmente, o país A vai lutar contra o país B, sendo que no país B tem os dois caras mais foda do mundo no lado B, no seu lado A só tem os gato pingado. Aí você, pô, velho, tem que ter medo do cara lá. Uma das características principais deles era que o Madara era dono do Fumetsu Magenkyou Sharingan já. Ele foi o primeiro a adquirir isso, e isso permitia que ele usasse o Magenkyou Sharingan o tempo todo. E foi o primeiro também a ter o Susanoo em sua forma completa. E o primeiro Hokage, o Hashirama, ele era dono de uma quantidade de chakra extremamente grande. Ele conseguia se regenerar e sabia um monte de técnica. E fora que o elemento dele, o Mokuton, que é a junção do elemento água com terra, era único até então. É, aí só explicando um pouquinho rapidão aí sobre eles, é porque o Hashirama ele desenvolve um poder de... se regenerar, né, devido ao elemento dele e tal. E o Madara, ele tem o Magenkyou, que seria o poder máximo lá do Sharingan, mas ele só consegue usar o Magenkyou dele o tempo todo depois que ele consegue transplantar os olhos do irmão dele, né, nos olhos dele. Porque o Sharingan é um poder muito forte, mas ele tem um efeito colateral de quando quando o seu usuário, né, de usuário de Sharingan, ele chega no seu poder máximo e ele começa a ter um excesso de uso do seu Sharingan, do seu olho em si, ele tem como efeito colateral que o cara acaba perdendo a sua visão, ele fica cego. Então para isso foi desenvolvida essa questão de implantar os olhos aí do caso do Madara, foi do irmão dele, para ele ter o seu Magenkyou completo. Eu queria entender, eu tenho visto, né, nesses, principalmente por conta dessa revelação de quem é o Tobi, né, o pessoal falando desse, passou o olho de uma pessoa pra outra, esses transplantes oculares, eles servem pra quê isso? É só pra eu ter um olho azul, um olho bonitinho? O que é a explicação disso? Não, no caso do Sharingan, os transplantes dos olhos, influencia na força do cara. Então, os transplantes dos olhos servem mesmo é pra isso, pra aumentar o poder daquela pessoa que tá transplantando o olho de outro nele mesmo. O que acontece também, uma coisa que foi revelada há pouco tempo no mangá, é que cada Sharingan adquire uma técnica especial. Por exemplo, o Shinsui, o Uchiha Shinsui, o Sharingan dele era o genjutsu mais poderoso. Ele consegue iludir uma pessoa, jogar a pessoa numa ilusão, sem que seja necessário que essa pessoa olhe nos olhos dele, por exemplo. O Danzo consegue, através de vários transplantes de Sharingan no braço dele, ele consegue dominar o Izanagi, que é uma técnica que consegue alterar a realidade. É uma técnica secreta, inclusive, só pertence aos Uchihas, e conseguiria alterar a realidade. O Izanami é uma técnica que o Itachi adquire. E o Izanami, ele joga a pessoa num círculo vicioso, enquanto a pessoa não se livra daquele karma. Então a pessoa vai viver, por exemplo, se uma pessoa quer ódio, ele quer ter a vingança dele, o Izanami joga a pessoa num mundo onde ele vai ficar eternamente se vingando daquela pessoa até que ele se desprenda dessa vingança, até que ele entenda que essa vingança não vai levar ele a lugar nenhum. Então cada Sharingan acaba adquirindo uma técnica especial, e isso influencia Na hora da luta. Você imagina, você pode ter não só força, você vai ter técnicas especiais que vão te auxiliar durante a luta. O Danzo só dura na luta dele com o Sasuke por causa do Izanagi. Se ele não tivesse Izanagi, ele não ia durar na luta dele com o Sasuke. É, porque na luta dele contra o Sasuke, ele, como esse Izanagi tinha esse poder de alterar a realidade, ele ficava alterando a realidade da luta dele ali, a favor dele, claro. E aí aquela luta foi perdurando, até que o Sasuke consegue desvendar o mistério ali e contra-ataca, tipo... Ah, o cara é foda. Durante a guerra, é revelado que o Uchiha Madara estava sim morto. O Uchiha Madara é ressuscitado através de um Edo Tensei do Kabuto. E o Kabuto acabou se revelando um personagem inteligente, mas devido a problema de personalidade ele acaba perdendo uma luta extremamente boba. Eu não gostei da forma como ele perdeu essa luta. Mas é revelado que o Madara está morto, na verdade. E se o Madara está morto, o Tobi, obviamente, não é o Madara. Logo, volta aquela questão do quem é o Tobi. Por que que ele usa a máscara? Durante uma luta do Madara com 5 Kages, olha pra você ver o tanto que o Madara era forte. O Madara, sozinho, tá enfrentando 5 Hokages das 5 vilas. Os 5 caras mais fortes do mundo ninja. É, no caso, ele tá enfrentando aí o Raikage, Mizukage e... Vakayage. Todo mundo Kage. Ele enfrenta todo mundo Kage. É Kazekage, Tsukage, Raikage, Mizukage e Hokage. Enfim, é todo mundo Kage. É, aí ele tá enfrentando os Kages lá na luta. Johnny Kage! Olha só a referência! Johnny Kage! Vamos ver isso aí depois. Ele tá enfrentando lá também o Johnny Kage. E aí, pra poder quebrar o óculos dele. Não, vamos falar sério, gente. Tô falando sério. Bom, aí, voltando ao assunto aqui, o Madara, né, na luta dele contra os Kages, eles estão lá achando que estão começando a se dar, vamos dizer que, equiparar, né, a luta mesmo, que vai dar um pau melhor. Boiola! Pau melhor ficou muito gay, cara. Ficou... Diego, você tá exagerado hoje. Você tá exagerado, eu vou ligar pra sua esposa, eu vou ter uma conversa séria com ela, porque tem alguma coisa errada. Vamos ver isso aí, eu tô preocupado com você, você é meu irmão, eu tô muito preocupado com você. Os ouvintes não estão aqui agora, porque hoje a gente tá gravando todo mundo junto, pela primeira vez no Mexidão Cast. Vocês têm que ver a cara de decepção do Diego em ter falado isso. É incrível. Ele sabe a merda que ele fez. Não, pois é. Por isso que eu tentei falar a porrada melhor. Achei que ninguém ia perceber, mas tudo bem. É porque eu tô com 25 anos, eu tô com vestígio dos 24 ainda, gente. Tô me decidindo. Mas já sei o meu caminho. Não é esse você caminho. Você não é sabe caminho. O caminho. E o caminho não tá indo pro lado bom, não. Não tá bem esse caminho. Não é esse caminho que eu vou seguir, não, gente. Vocês estão errados. Não vou pra esse lado, não. Mas aí na luta, né, dos Kages com o Madara, o Madara ele revela que do peito dele ele tem o rosto do primeiro Hokage, do Hashirama. Ele tem traços do DNA do primeiro Hokage, que era um cara foda, essa questão de poder se regenerar. E aí os que ficam assustados com aquilo, poxa, tipo, como a gente vai vencer ele agora se ele tem... esses traços do primeiro... E chega uma hora que eles falam com o Madara que a luta, né, não tá... Tipo assim, não chamar pra eles de injusto, porque são 5 pessoas contra uma só. E devido a isso, o Madara faz até um tipo de piada com eles. Ele faz uns clones de madeira dele, aí ele faz... são 5, faz 15 clones. Ele põe 5 clones dele pra lutar com cada Kage. E fala com eles, não me chame de injusto, porque a luta é 5 contra 1. E ele ainda faz uma outra pergunta pra eles que ficou bem irônica. Vocês querem que os meus clones usem o Susanoo ou não? Tipo, eu sou forte, vocês decidem, meia força ou muita força. Aí, no final das contas, o clone dele também usa o Susanoo, que eu achei que ficou bem foda isso aí. Acredito que no anime deve ficar bacana. 5 Susanoos em cima de cada um. E aí vocês imaginam... O tamanho da destruição. Uma coisa que o primeiro Hokage fazia era que o Hokage conseguia criar 5 clones de verdadeiros. Os clones dele, perfeito. Os clones, inclusive, tinha pensamento próprio. Isso é um detalhe da luta do Madara legal, sim. Mas o detalhe maior é que o Madara revela que o Rinnegan pode evoluir. O Sharingan consegue evoluir para o Rinnegan. que é o olho do sábio dos seis caminhos. Esse olho é o que contém o segredo dos seis caminhos. Através dele ele consegue ressuscitar, morrer e por aí vai. A gente tá generalizando bastante a coisa porque não dá pra entrar em tanto detalhe. A Narutopédia, por exemplo, é uma coisa muito grande, tem muito detalhe. Como os personagens são baseados em folclore, a história deles fica ainda mais extensa. Então, ouvintes, não fiquem chateados com a gente. A gente está tentando fazer um resumão aqui, porque é muita coisa mesmo. É muita coisa mesmo. E aí, o Madara fala que o Sharingan pode evoluir pro Rinnegan, tá na luta, e aí bate aquela ideia. E aí bate o detalhe maior. Quem é Tobi? Exatamente, quem é o Tobi? E aí, cara, nós vamos cair nos capítulos recentes do mangá que saíram nas duas ou três últimas semanas, dependendo de quando você tiver ouvido esse podcast. É revelado que o Tobi está usando um certo olho, que tem a mesma técnica que o Kakashi. É verdade. Mostra lá que o Tobi, ele usa, na verdade, o poder do Kamui, que é o mesmo poder que o Kakashi usa na sua forma de Sharingan Magen Kyo. Exato. A gente vai falar logo, a gente não vai ficar pestanejando, porque isso aqui não é um programa sensacionalista. O olho é do Obito. Muitos leitores começaram a contestar essa teoria até, porque Obito, poxa, o do Obito, então Tobi é o Obito. Então, eu acredito que eu tô na posição dos ouvintes aí. Quem, de muitos ouvintes, não todos... Mas quem é esse Obito? Porque nesse podcast, mais quase uma hora de podcast, até agora é a primeira vez que se fala dele. Bom, o Obito, no caso, a história dele, vou resumir aqui rapidão. É o seguinte, o Obito ele fazia parte do mesmo time que o Kakashi fazia quando eles eram crianças, entendeu? Quando eles eram crianças, eles tinham um time, né, como toda a formação de Konoha tem, de três ninjas. Então eram o Kakashi, o Obito e uma mulher, que era a Rin, que era, no caso, a Rin. E o Obito era do clã Uchiha e tal. E houve um acidente, né? No caso, teve uma questão do Kakashi ser promovido a Jounin, ia ter uma comemoração, e todos estavam dando presentes pra ele. O único que não teve um presente pra dar pro Kakashi naquela situação foi o Obito. E aí, no meio de uma luta, ocorre lá um acidente, vamos dizer assim, que cai lá umas pedras em cima do Obito. Então, ele ia falecer ali. E num gesto de amizade, tipo, o que ele fez? Como eu não tinha nenhum presente pra te dar, eu vou te dar o meu olho esquerdo, o meu Sharingan. Ele pegou e deu o Sharingan pro Kakashi, que tinha ferido seu olho esquerdo, provavelmente iria perder o seu olho esquerdo. E assim veio essa história. Então, o Obito, ele originalmente, ele vem da época que o Kakashi era criança ainda. Ele é um amigo do Kakashi. O Obito não pega o olho e dá simplesmente pro Kakashi, tá, gente? A Rin, ela era uma ninja médica e ela quem faz o transplante. Senão... Porque esse negócio de dar o olho é uma coisa complicada também, rapaz. É muito complicado. Mas eu, no caso, eu tava só resumindo a história, porque senão eu vou ficar pondo todos os detalhes, que ela é uma ninja médica, que ela faz a cirurgia e tal. Pode poupar os detalhes aí de dar o olho, que eu não quero saber mesmo, não. Mas quem deu o olho não fui eu mesmo? Mas enfim, uma coisa que no universo de Naruto tem é que você pode fazer transplantes oculares de um pro outro como se fosse um transplante de fígado, de rim, sei lá. Na verdade tá mais pra como se fosse um transplante de cabelo. Né? Tipo, você pega aqui, põe ali o cabelo e tá tudo resolvido, já não é careca mais. O Obito até então estaria morto. Ele passa o olho pro Kakashi como seu último gesto de amizade. Faz toda a cerimônia e aí o cara faleceu. Então, a explicação pra isso, no dia de hoje que nós estamos gravando o podcast, ainda não saiu. A gente vai esperar a explicação disso. O que acontece é que o Tobi realmente é o Obito. O Kishimoto revelou no último mangá que o Tobi realmente era o Obito, no mangá que saiu na quarta-feira 29 de setembro de 2012. Então, o Kishimoto revelou que o Tobi, na verdade, é o Obito. Mas existem grandes, extremos erros de cronologia por causa da idade do Obito, porque o Obito era criança junto com o Kakashi, e o Obito, durante o ataque à Vila da Folha, o Obito ele seria um pré-adolescente e ele enfrentou o Hokage da época, o Tobi enfrentou o quarto Hokage, e o quarto Hokage ele ficou conhecido no mundo ninja como o mais forte de todos os Hokages, por sua habilidade em fazer ninjutsu, por sua habilidade em selamento e velocidade. Pra mim é meio incoerente o Kishimoto agora falar que quem lutou com Minato naquela ocasião foi o Obito. Eu acho que ele não teria idade, independente de qual for a experiência, de qual for a situação que ele viveu, eu acho que é muito incoerente. Isso aí que você tá falando, Thiago, até mesmo pelo fato seguinte, que o Kakashi, o Obito e a Rin, eles eram alunos do quarto. Exato, né? Eles eram alunos do quarto Hokage. Uma outra coisa é que o Tobi, o mascarado, ele em determinada ocasião, apesar de não revelar exatamente com precisão a época em que isso aconteceu, ele dominou a mente do segundo Mizukage. A terceira Mizukage, a atual Mizukage, ela já é uma adulta, ela já é uma pessoa até de idade avançada. E o segundo Mizukage, quando o Tobi dominou a mente dele, ele era só uma criança. Então, dá-se a entender que é antes até mesmo da época do próprio Kakashi. A ideia, o que a gente, leitor, entende dessa situação é que é muito velho. O Tobi teria que ser uma pessoa muito, muito, muito velha. No começo, as teorias válidas eram que o Tobi poderia ser o Shihizuma, que é o irmão do Madara, que doou os olhos pro Madara, ou que fosse o Kagami. O Tira Kagami, que seria o filho do Madara. Essas duas teorias foram desmentidas. Agora começa as novas teorias sobre por que que é o Obito. Por que que o Tobi é de verdade o Obito? Então, Thiago, eu tenho duas teorias aqui que eu até já citei com você. Uma delas que é o quê? Não sei, posso estar falando besteira, lógico que a gente vai ter que aguardar. Mas o que eu vi que poderia ser é o seguinte. Primeiro, de repente, será se naquela luta com o Minato não era realmente o Madara original que estava lutando com ele, e a partir daí o Obito pegou para si aquele projeto do Madara de dominar Kyuubi, essas coisas, entendeu? E continuou só o legado do Madara e até assumiu o nome dele, como ele revelou que ele era o Madara a princípio. Pode ser isso, claro, vamos aguardar. E outra coisa que de repente, o Obito pode ter dominado algum tipo de jutsu, como o Izanami, né, e o Izanagi, que muda a realidade do tempo ali. E também tem aquele fato dele ir para uma outra dimensão. Será se não tem alguma coisa ligada a isso, que fez com que ele pudesse tanto ir para um tempo quanto para outro tempo? Não sei. Eu acho que... Não sei. Eu tenho que esperar mesmo os próximos episódios. A gente vai tentar atualizar os posts, tem alguns posts no nosso blog, tem muitos views e a gente vai estar atualizando sempre para poder conversar sobre isso no blog. Então os ouvintes que quiserem continuar acompanhando Naruto pelo nosso site, é só continuar entrando no blog e procurando os posts sobre Naruto. Já tem acho que dois e, cara, tem muitos views neles. O que acontece é que a teoria de que Tobi, na verdade, seria uma ideia, aquele lance do Batman, de que não precisa ser uma pessoa específica, podem ser várias pessoas, foi uma das teorias que surgiu nos fóruns de anime por aí. É válido, eu acho que pode acontecer, e até seria mais aceitável pra mim. Existe uma ideia que o povo tá comentando de que o Madara disse que ele não morreu na luta contra o primeiro Hokage. Ele morreu um tempo depois, logo após conseguir o Rinnegan. Existiu a ideia de que, a gente estava conversando e viu isso em alguns blogs, de que o Madara teria sobrevivido sim à luta. Durante a Segunda Guerra Ninja, ele teria encontrado o corpo do Obito e feito experiências com o corpo do Obito para que implantando no Obito as células do primeiro Hokage. O primeiro Hokage tem o poder de regenerar, ele seria praticamente mortal. Isso justificaria por que o Obito estaria vivo. E com o Rinnegan, o sexto caminho, o caminho da vida, ele poderia ter trago o Obito de volta, se matando. E aí então o Madara teria verdadeiramente ter morrido. Isso é uma ideia que apareceu, a gente não sabe, a gente vai ter que esperar o mangá sair, mas é plausível. Com certeza, isso aí é uma teoria, as teorias não podem ser descartadas. É por isso também que eu até te falei com essa questão de, quem sabe naquela luta contra o Minato seria o Uchiha o primeiro, né, o verdadeiro. Porque como ele não morreu na luta com o primeiro Hokage, ele teria tempo, às vezes, para ter essa luta contra o Minato. Porque apesar dele ter de toda a sua força, talvez ele não tenha conseguido o Rinnegan tão facilmente. Né? Ele pode ter demorado um pouco para ter conseguido desenvolver o Rinnegan e até mesmo naquela luta contra o Minato, às vezes pode ter amadurecido mais ainda o poder dele a esse ponto. Faz bastante sentido. Levantar várias teorias aqui seria um erro. A gente pode discutir isso no blog de forma melhor. E aguardar o Kishimoto resolver essa situação. É, uma coisa que está todo mundo falando é que o Kishimoto é um grande troll. Que ele, na verdade, está trollando todos os fãs. E que o Tobi não é o Obito mesmo. E que aquilo ali foi só uma forma de atingir o Kakashi psicologicamente. Pode ser até um genjutsu. Por que não? Pode ser. Vamos continuar acompanhando. Vamos fazer posts no blog a respeito disso. Mas então, fica aí a nossa sugestão de acompanhamento. Agora, eu esperei todo o podcast para fazer essa pergunta, porque, eles devem responder isso. Agora, como não teve resposta até o momento, eu vou perguntar. Por que que o danado dos ninjas usa as roupas coloridinhas? Ninja não usa roupa preta, caramba! Pois é, cara. Geralmente o ninja é associado àquela ideia da sombra, né? Pelo que eu sei, posso estar falando merda, mas pelo que eu sei na cultura japonesa, o ninja seria até meio marginalizado, seria o assassino contratado. Os japoneses valorizam muito mais a figura do samurai em contrapartida ao ninja. E eu vejo o Naruto, principalmente, o ninja Naruto, uma roupinha laranja. Aí tem o Rock Lee, roupinha verde. Aí tem o outro lá da areia, esse Gaara, todo amarelinho. Cadê o diabo da roupa preta? Será que o Capitão Nascimento chegou lá e tira essa roupa preta porque vocês são tudo moleque? Até uma coisa que ficou engraçada é o seguinte, no caso aí, são todos ninjas, né? Claro, eles usam as roupas coloridas, mas eles têm uma elite secreta que é mais, lembra mais esse lado ninja, que é o quê? Eles usam máscara, roupas escuras, entendeu? Mais voltado pro lado ninja. Eu acredito que essas roupas coloridas, assim, é porque eles são ninjas, claro, mas é como forma uma forma comum pra eles, não é uma coisa que eles aprendem, tipo, não é uma arte que eles aprendem, entendeu? É porque eles gostam de restar. Não, eu prefiro acreditar que é Power Ranger. As cores sempre identificam os personagens, né? Isso é uma coisa básica em qualquer seriado, em qualquer coisa japonesa. As cores identificam os personagens. Aquilo é o mundo ninja. O Diego falou muito bem. É como se fosse uma coisa normal pra eles. Todos são ninja, todo mundo é ninja, todo mundo pode ser um ninja. Só tem que ter habilidade, tem que entrar pra escola, treinar, que você pode se tornar um ninja. E você tem lá os grupos secretos. Esses grupos secretos, eles são mais sombrios, eles agem mais por detrás dos panos, fazem mais referência aos ninjas da nossa realidade. Seria tipo o quê? Pra nós aqui, a gente vai pra escola, vai estudar inglês, português, matemática e tudo. Lá eles não, eles vão pra escola pra estudar os ninjutsu, vão ser ninjas, entendeu? Vão ir pras missões, executar as missões, essas coisas. É por isso que todo mundo pode virar ninja sim, desde que vá pra escola estudar. Aqueles que têm uma aptidão maior formam equipes e se tornam os Jonins, Chunins e por aí vai. Então eu acho que a gente fechou. O assunto Naruto torna a revisar isso. A gente fez um resumo. É uma série que ainda está em andamento. Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento durante Naruto. Kishimoto pode cismar e matar todo mundo. Então, a gente vai ficando por aqui. Só não pode matar a Tsunade. Por que não pode matar a Tsunade? Ah, porque a Tsunade tem aptidões, né? Você quer dizer que ela é peituda? Unbelievable! Não, ela é... Não posso falar isso, não. Eu vou apanhar em casa. Ô, Diego, deixa de ser safada. Só você digitar hentai no Google, você acha tudo que você precisa, rapaz. Pelo amor de Deus. Ah, mas tem coisa melhor que você ver um hentai no anime que você vê todo dia? Que ninguém desconfia? Eu acho que, na verdade, isso é uma técnica do Diego pra disfarçar a boiolagem dele mais cedo. Ah, verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Eu acho que... Pô, se o meu irmão tá tendo essa visão de mim, imagina as pessoas que não são nada minha, né? Então a gente vai ficando por aqui, gente. Nós vamos deixar no nosso post aqui os links pros nossos dois posts anteriores sobre Naruto. A gente vai continuar escrevendo posts sobre Naruto com o decorrer da série. Novas teorias que forem surgindo, a gente vai postando. E é isso aí, gente. Vamos continuar acompanhando. Naruto é muito bom. E a gente, eu gosto muito do Shippuden porque é mais maduro, é mais interessante, a construção dos personagens é muito legal. É, inclusive o relacionamento do Naruto, ele na atual parte do mangá, ele já escolheu, Naruto escolheu proteger a vila, independente. Ah, falar que ele escolheu ficar com a Hinata. Cara, isso agora interessante. Ué, com quem você quer que o Naruto fique? Eu quero que ele fique com a Hinata, velho. A Hinata gosta dele, dá moral, sempre deu moral pra ele, mesmo que nas escondidas. E ele fica lá apaixonado com a Sakura, que o Sakura fica babando ovo do Sasuke. Manda o Sasuke pra merda, velho. Apesar que eu gosto do cara. Apesar que eu gosto do cara. Boiola! Gosto do cara não, tá, gente? Diego, fica calado. Fica calado, não se não, não, não, não. Não, de... Calma. Deixa eu explicar. Não, não, o Sasuke, os poderes do cara é doido demais. Uma das grandes questões que bate em todos os fóruns na web é com quem o Naruto vai ficar. É, eu vou deixar aqui explícito a minha vontade também, assim como o Diego quer. Eu gostaria que o Naruto ficasse com a Hinata. Porque a Hinata, como o Diego disse, apoiou ele desde o início, sempre gostou dele. E eu acho que seria muito mais legal se o Naruto ficasse com a Hinata mesmo. Não, e ele tinha que ser um cara muito otário, né, velho? No momento lá de grande perigo, vamos dizer assim, que na luta contra o Pain. Pô, a mulher tentou salvar o cara, foi lá e declarou pra ele, pô, não, cara, eu te amo. E depois ele vai lá e fica outra, velho. Tipo, aí ia ser meio foda na história, né? Mas nós não mandamos no coração e nem nas mãos de Kishimoto. Vamos continuar esperando, vamos ver o que vai acontecer. Se você discorda de algumas de nossas opiniões, comenta aí, faça sua participação. E falando em participação, Thiago Mendes, nós temos uma boa notícia para os nossos ouvintes, não temos? Temos sim, já começando com as novidades, né? Se você quiser participar da nossa gravação, é muito simples, galera. Manda um e-mail para mexidãorocks@gmail.com e neste e-mail você vai colocar o seu nome, o seu tema preferido que você gostaria de falar. Se é sobre games, se é sobre cinema, se é sobre animes, se é sobre relacionamentos, você vai mencionar isso. Mas o único requisito que nós pedimos para participação no podcast é ter uma conta no Skype e ter uma conexão de internet de no mínimo 1 mega. Se você tendo isso, é só mandar um e-mail, você vai participar com a gente da gravação dos nossos podcasts, pessoal. Então, aproveita, manda um e-mail aí agora. Nós queremos interagir com você, ouvinte. Nós queremos a sua participação. Vai ser muito bacana. E se você não quiser participar do podcast, quer só comentar. Como é que você faz, hein, Diego? Tá, ela pode acessar, né, o mexidãorocks.com.br, né, e deixar lá, pode ser um comentário aqui no post, ou até mesmo no podcast. Se você não quiser comentar no site, não quiser nos mandar um e-mail querendo participar do nosso podcast, entra lá no facebook.com/mexidãorocks e manda lá o seu comentário também. A gente tá lá acessando o tempo todo, a gente tá vendo, manda sua mensagem pra gente, sugestões, críticas, tá tudo lá. Se não quiser pelo Facebook, pode ser por onde, Patrick Murta? Pelo Twitter, @mexidãorocks. É, manda lá sua crítica, sugestão. Se quiser só tirar uma dúvida, conversar com a gente. E é isso aí, pessoal. Aguardo vocês no próximo programa. Até mais. Até mais. Valeu. Até mais, galera. Hoje, no Mexidão Rocks, barulho na rua. Camila gritando na porta. Olhe só você. Nós poderíamos fazer... Tempo está parado, estamos aqui jogando, está chegando visitas, eu estou cantando, o seu pau tá torto, e chegou mais gente, chegou o gordinho, chegou a Sara para atrapalhar a gravação. Nada está sendo muito legal. Eu moro no Buritis. Beleza! Uhul! Beleza! O cara, quanto tempo a gente faz podcast até hoje não aprendeu que tem que deixar no silencioso? Exatamente. Esse que é o problema. Outro, o cara compra celular novo e acha que o celular não tem silencioso. É, não, brincadeira. O que diferencia o homem dos meninos é o preço dos brinquedos, né? É verdade, concordo plenamente. Ah, o cara aí... Hoje tá exagerado. Hoje tá exagerado. É... Eu queria perguntar. Então, o lance do Naruto é que... É... Você... Ela de cima... Domingo, Barça Geral. Hoje tá tipo assim, os meninos vão gravar o podcast, então eu vou tirar meu carro da garagem e o meu funk e vou avacalhar eles. Mas beleza, mora o som queima. A declaração de guerra aconteceu de forma natural. O cara tem um exército, ele vai enfrentar o outro exército. Até aí tudo bem. Ele conta qual que seria o plano dele de fazer o... A rua tá endemoniada hoje. Hoje tá. A tuberculose. Não, eu quero dizer que essa pergunta eu não vou saber responder. Não entendi esse idioma, não. Tuberculose tá foda. É, e eu, no caso também, o que... Ah. Ó, demônio. Porra. Senta. Nunca ouvi tanto funk igual eu tô ouvindo o outro de hoje, velho. Aqui, gente, sempre quando nos outros podcasts que eu falava do meu amigo gay, até o momento não era o Diego. Da próxima vez que eu falar, você já sabe, né? Não vou ser eu ainda. Não vai ser eu, pode ter certeza.